Mano, para! Para, Catnap! Tá doendo muito! Meu Deus do céu, socorro! Mano, para! Tá doendo muito! Para, Catnap! Muito! Meu Deus do céu! Para, Catnap! Tá doendo muito! Para! Para, Catnap! Muito! Para, Catnap! Meu Deus do céu, socorro!